A palavra do Pai se realizou e o Deus Salvador entre nós ficou. E por Ele então contemplamos Sua glória. Sua glória. Todo aquele que nele acredita e em seu coração o aceita poderá encontrar no Senhor a sua vida. Sua vida. Então por que procurar entre os mortos aquele que vivo está? Celebrarei a tua presença, celebrarei. Celebrarei a tua presença, celebrarei. Celebrarei a tua presença, celebrarei. A palavra do Pai se realizou e o Deus Salvador entre nós ficou. E por Ele então contemplamos Sua glória. Sua glória. Todo aquele que nele acredita e em seu coração o aceita poderá encontrar no Senhor a sua vida. Sua vida. Então por que procurar entre os mortos aquele que vivo está? Celebrarei a tua presença, celebrarei. Celebrarei a tua presença.